pra te esquecer. Só que agora disse adeus, nosso amor chegou ao fim. Não, eu não consigo acreditar que você só me usou, me enganou demais. Não me amou como eu te amei. Esquece, por favor. Não dá mais pra voltar atrás. Cansei de sofrer por você. Não te quero. E me deixando assim. Não me disse que era o fim. É hora de ser feliz. Não te quero. O rei do Bet de Itajibá, tamo junto, gato. De boca, rapaz lá mais estourado. Você me pediu pra te esquecer. Só que agora disse adeus. Nosso amor chegou ao fim. Não, eu não consigo acreditar. Você só me usou, me enganou demais. Não me amou como eu te amei. Esquece, por favor. Não dá mais pra voltar atrás. Cansei de sofrer por você. Não te quero. E me deixando assim. Não me disse que era o fim. É hora de ser feliz.